professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra lavoura. Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra lavoura. Mandava muita loura plantar cenoura e muito bonitão plantar feijão. E essa turma da mamata, eu mandava plantar batata. Essa turma da mamata, eu mandava plantar. Nosso gramofone carnavalesco, um sucesso de 1953. Nelson Gonçalves cantou de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti, Se Eu Fosse o Getúlio. Joel de Almeida cantou do Carnaval de 1956, a composição de Jota Sandoval em parceria com Carvalhinho, Quem Sabe Sabe. Agora são 8 horas e 37 minutos, na sequência do nosso gramofone carnavalesco, Zé e Zilda. Rolar. As águas vão rolar. dor. Vou viver, vou cantar, pra esquecer o meu penal. Quem não chora, chora, chora quando traz um amor. Quem não sofre, sofre, sofre quando sente uma dor. Minha vida era alegre e tinha cor do sol. E hoje é mais triste e as noites sem luar. Hoje é a estrela que desapareceu. Entra no boteco pra tomar um paratixi. Nós ouvimos do Carnaval de 1955, Carmen Costa cantando de Mirabô e Ayrton Amorim, Tem Nego Bebo Aí. Gilberto Alves cantou de Vitor Simão e Fernando Martins, Vou Beber, do Carnaval de 1950. E do Carnaval de 1954, Zé e Zilda cantaram de Zé e Zilda e Valdir Machado, Saca Rolha. Ai, cachaça, por favor, não me aborreça. Você pensa pra lá.

Hoje ela não sabe nada de história, de geografia, mas seu corpo de sereia dá aula de anatomia. Maria escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendia o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom escolher. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Nas costas do trem, não pagava aluguel, nem luvas a ninguém. Morava um dia aqui, outro acolá. Lembrou Copacabana, Madureira ou Irajá. Há quanto tempo eu tenho de morar? Se é chuva, apanho chuva. Se é sol, apanho sol. Francamente, pra viver nessa agonia, eu preferia ter nascido caracol. Nas costas muito bem, não pagava aluguel, nem luvas a ninguém. Morava um dia aqui, outro acolá. Lembrou Copacabana, Madureira, Irajá. Há quanto tempo não tenho onde morar? Se é chuva, apanho chuva. Se é sol, apanho sol. Francamente, pra viver essa agonia, eu preferia ter nascido caracol. Se é sol, apanho o sol. Francamente, oh, pra viver nesta agonia, eu preferia ter nascido caracol. Que beleza! Do Carnaval de 1951, Quatro Ases e um Coringa, de Peter Pan e Afonso Teixeira, Marcha do Caracol. De 1957, Dalva de Oliveira, cantor de Armando Cavalcante e Clécio Calda, Maria Escandalosa. E do Carnaval de 1950, Francisco Carlos, cantor de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Meu Brotinho. Tava tão bom, né? Infelizmente o tempo acabou. Vamos ter que esperar mais um pouquinho aí, né? Próxima sexta-feira estaremos com mais um gramofone carnavalesco. Já já a gente volta com as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. E hoje é dia de pedidos musicais no Musicalidade. Não saiam daí, a gente volta já já. Lembrando que no programa de hoje, seleção musical, Márcio Barker, assistente de produção, Bianca Maria Binazzi, trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Já já. Tem musicalidade. A Cultura AM apresentou Gramofone. De